Lanças Chamas, o tempo é já muito pouco, como alguns de vocês sabem, menos de 55 minutos úteis para o som. E em relação às edições nacionais, desta vez maio é um mês surpreendente. Chamas a emissão de sábado, mais uma FM Estéreo da Rádio Comercial. Dois álbuns com edição local no nosso país a merecerem naturalmente a nossa insistência, não só pela situação de serem publicados por cá, o que às vezes já dá para abrir os olhos de espanto, mas por serem, entretanto, dois álbuns que, pelo menos em parte, merecem a ocasião do nosso encontro. Por aqui, Van Allen, 5150 e a sorte grande chamada Sammy Hagar. Here comes that money.

já a circulação nacional para o Van Allen mais recente, já com o acrescento na voz de Sammy Hagar, 5150, single Why Can't This Be Love, e dois outros temas que valem o álbum praticamente, Summer Nights e Best of Both Worlds. Lançamos a emissão de hoje, sábado, FM Estéreo da Comercial, como é hábito, e com mais duas aliancias, uma outra nacional para Ozzy Osbourne. Essa também com o anúncio de um pequeno passatempo que se irá realizar entre o Lança-Chamas e o Blitz, a outra para um álbum que não circula por cá, por enquanto, a não ser em produção. Mais difícil, portanto, para alguns de vocês. O último de Tony Iommi and Black Sabbath, Seven Star. Lança Chamas 20 minutos para as 18, mais uma edição aqui no FM Estéreo da Comercial e o último tema do destaque de hoje, se bem que metade apenas do álbum novo, Tony Iommi and Black Sabbath, Seventh Star. In For The Kill, No Stranger To Love, tanto Stone Sphinx e Seven Star, título tema do último dos originais de Tony Iommi and Black Sabbath. Tony, guitarras, Glenn Hughes, o fabuloso vocalista de mais este projeto. Eric Singer, bateria, Dave The Beast Spitz, baixo, Jeff Nichols, teclas, e ainda, num caso muito especial, No Stranger To Love, que já ouviram, o convite ao baixo de Gordon Copley. Foi a segunda saliência da emissão do Lança Chamas de hoje, pouco tempo mais resta para a terceira, já novamente voltando aos discos disponíveis em Portugal e em circulação de prensagem nacional. Trata-se de Ultimate Sin, o último Ozzy Osbourne, um passatempo a marchar de hoje em diante, publicação de terça-feira que vem a 8 dias no Blitz também, já que o passatempo é comum. Trabalhos a enviar para a rua Julião Quintinha, 11, 1500 Lisboa, CBS Portugal. Desenhos ou textos, os desenhos relativos à próxima figuração de Ozzy no seu próximo álbum, ou então textos sobre a carreira de Ozzy dentro e fora dos Black Sabbath. Prémios para os 5 melhores trabalhos. Arranquem. We'll be right back. Foram dois títulos para a Saliência, mais uma em disco em circulação nacional, Ozzy Osbourne e Ultimate Sin, e praticamente a despedida do Lance Jornalmas de hoje, FM Estéreo da Comercial 1718. School's Out, velho hino de Alice Cooper recuperado pelos Crocus para o álbum Change of Address.